1168, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado ILS, X-Way da pista 10, reporte estabilizado. Ok, desce 2000, reporte estabilizado na X-Way da 10, gol 1168. Romeu, Eco Papa Sierra, desça para 4000 pés, ajuste na 016 na proa de pelo. 4016 pelo, Eco Papa Sierra. Controle Salvador, boa noite, Xenero 6310, informação WIC, passando 200, descida para o 150. Xenero 6310, ação de identificação. Via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 016. Via chegada Mari, 050, ambiente, ajuste no 016, Oceaner 6310. Xenair 6310, reduz a velocidade para 2509. 2509, 6509. interceptando o gol 1168. 1168, completo final do procedimento LS3, torre 1188-95. 1-1-8-95, gol 1-1-6-8, obrigado, Anel. Torre de Salvador, boa noite, gol 1-1-6-8, família e-mail do externo, baixar travado. 1-1-6-8, boa noite, livre pouso, pista 1-0, 1-5-0 graus, 089, QNH 1-0-1-6. Ajustado 2016, livre pouso, gol 1-1-6-8. Papa Romeu Eco Papa Serra, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS, reportar estabilizado, Papa Eu sigo a 6310. Possibilidade de voo approach, tá? Senai 6310, mantém o perfil da chegada, número 2 na aproximação. É 3-1-0, autorizado Varduna, 2010, ajuste 1-0-1-6. 1-1-0-1-6, 3-1-0. Papa Serra, ventou para final, esquerda, voa na proa 1-8-0, autorizado LS. Esquerda 1-8-0, manobrado, autorizado LS, Papa Serra. Solo 5-6, próximo direito, 2-1-1. Confirma a frequência? 2-1-1. 2-1-1, vai chamar o gol 1-1-6-8. Alfa e Juliette pro Gate 07. Alfa e Juliette, Gate 07, 1-1-6-8. É 3-1-0, reduz velocidade para 2-0-0 mais, número 2 na aproximação. 2-0-0, minha 3-1-0. É para passear à esquerda para o 145. Esquerda 145, para passear. Whisky, Eco e Uniforme, você. Ok, transponder 5544. Sobe para o nível 400, o Whisky e a Uniforme, mas eu ainda não estou recebendo o 5544. Negativo, não subindo para o 400, cruzando o momento, o 5545. Que Yankee Uniforme da presente voa Irumi. Da presente Irumi, o Yankee Uniforme. O localizador, o Eco para passear. Terra, chama a correção que 1895. 1895, muito boa noite para passear. Estou em Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Eco para passear. Final, fui, aliás. Eco passear livre pouso no zero, vento no meio 0 grau, 089, que negar no zero no meio. Livre pouso, um no zero no meio, ciente, o eco para passear, por gentileza, se possível confirmar, aparcamento pátio 5. Pátio 5, ciente. Firme. Cara 2733, voa pro de Ponte para completar a chegada. Reporta no ponto ideal para descer. Localizador, Chanel 6310. É 310, chama a posição 1895. Boa. 1895, boa noite, Marcelo. Boa. Plano 096, Havia chegado a Mari dessa até o 050. Terra, solo 03, 50 direito, mais 11. Direito, S, Papaterra. Eu poderia confirmar a frequência do solo para o S, Papaterra? 121, decimal 10. 21, 10, Beto. Livrou para o senhor o eco para passear. Frequência 121, decimal 10. Comandante, livrou para o senhor o Papa Romeu Eco para passear. Papa Romeu Eco para passear, boa noite. Autorizando o táxi Alfa e Juliette, quanto ao pátio principal, Lima e Mike. Na Quebec, táxi Quebec, reposta para o cruzamento da pista 17. Alfa Juliette, controlando a parte principal, pode vir bem mais. Quebec, para o cruzamento da 17, o Eco para passear. Aqui aquele uniforme, chama o centro Recife no 3325, alterno 125, decimal 1. Informe. 1325, 1251, o Whisky aqui uniforme. Boa noite, obrigado. Solo 06, próximo direito 211. 211. Salvador, boa noite. O Xené 6310 livrou na. Xené 6310, boa noite. Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette 01, né? Seja uma terra. do cruzamento da 17 até o pátio 5, a Papa Serra. Só cruzamento do pátio 5, a Papa Serra. Bono 096, 2000 pés autorizado LS, ajuste no 096. Bono 096, prossiga. Liberado. Prossiga a Papa Serra. Estamos aqui no pátio, não tem nenhuma função demarcada livre pra gente, né? No pátio principal. Tem só um instante que vou fazendo aqui com o Zero. Aqui tá fazendo. Salvador, vamos 096, qual que é a mensagem? Se você não está nessa moda de dá pra gente direto para 096, mudando as regras agora aos 13, desce 2 mil pés, ajuste 1016, vou acima. Gente, essa hora 2016, 4 mil pés, 096. Para pegou Salvador, boa noite, o voo 19737 da informação Whisky no 04, autorização Galeão. Gol 19737, boa noite, Whisky confere, Galeão autorizado, nível 360, na coluna da pista no zero, com primeira curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Em Irumi, intercepta o PR9 857, segue conforme a rota. Aciona 5567, controle 120, destino 8. Pesado Galeão, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. A saída é da El, prossegue Leda, Irumi, intercepta Upper November 857. Transponder 5567, controle 208, gol 1973. Gol 1973, correto, chama pronto, pushback acionamento. Reforçará. Solo, vai passear, não. Já vai dando uns quantos pra aero, ainda não chegou nenhum balizador aí? Gente, só um instante, eu vou checar aqui a localização dele. Obrigado. 14 Salvador, azul 2795, cliente da UIS. Azul 2795, voa Bonfi, reporta descida. Flor de Bonfi, reportará descida. Azul 2795, céu descida agora. Receptor 110, 2795, 110. Bom, atente, azul 2795, 110. Alô, Salvador, boa noite, voo 2043, tem sua desuída para cópia Guarulhos. 096. Informação ISC confere, Guarulhos autorizado nível 360, decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, Motiva. Em Motiva, intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5554, controle 120, decima 8. Ok, copiou 360, nível autorizado, conforme a rota, decola Tael, Leda, Motiva, intercepta pelo 10. O código 5554 e o controle de saída 208. Correto, 2043, a Gol, chama pronto, puxa acionamento. Irá reportar, obrigado. Mas 3662, voa ITAP, decisão 50, 050. Desce ITAP até o 050, está 3662. Firmo. Bom, 096, boa noite, Alfa Juliette, 809. Jesus 3662. 395, desce para o nível de voo 080. Tráfego à frente 6.8 milhas, cruzando 6.500 e descida para 4.010, tem um sentido. Gente, pro tráfego, tem o mesmo ticket descendo para 8.000, 2795. Da pista 1-0, primeira curva à esquerda após decolagem, na subida a Momo, transição Froti. Intercepta pêndulo 1-9 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5575 e o controle 1-2-0, decimal 8. Boa noite, tá 3858, autorizado Fortaleza 377. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída a Momo, transição Froti. Segue a Perzulo 1-9, rota para o Andevol. Transponder 5575, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Correto, 3858, chama pronto, puxa acionamento. Ok. Puxa back acionamento, gol 1973. Livre 1973, chama táxi. Está autorizado, reporte táxi 1973. Desce até o 060. Descida até o 060, azul 2795. Tá passando ponte agora. Demantivo. Desce para 3.016. Para 3.000 com 2016, 2733. E meia, Campinas, CLB 1974. Gol 1973, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste no 0 no meia, bom voo. Via Índia, no ponto de espera 295, 1016. Gol 1973, bom voo. Solo, Salvador, gol 2043, está pronto para puxa e acionamento no 7. Livre, puxa e acionamento, gol 2043, chama ataque. Pode dar ataque, obrigado. 2795, desce para 4000 pés e assume Duna. Para 4000, na proa de Duna, azul 2795. Confirme. Roberto Gente Bravo, frequência livre. Alô. 3662 completa sinal, chama a torre 118-95. 18-95, obrigado, boa noite. Boa noite. 2733 esquerda, pro 190 limite localizador, mantém 3000. 090. Na 973, mantém o ponto de espera, dona Zero. Mantém. Esquerda, 190, vai manter 3000, limitado para localizar 273. Para o táxi de voo 2043, POB 1703, 3 horas e 30, Galeão, Montero. Voo 2043, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera 10, torre 118, décima 95, ajuste no 0 no 6. PM 16, tá livre táxi, até o ponto de espera 2895, lá vem. 3662 GLS no zero, embaixo travado. 3662, pouso autorizado no zero, no 60 graus, 069, que negão no zero, no 6. No zero, 16, livre pouso na 10, TAM 3662. 33, resume proa de Duna, autorizado LS, desce 2000 pés. Para 2000 da proa de Duna, desce 33. Salvador, 6310 da Ocean Air. Ocean Air 6310, promoção com o seu Whisky, pronto, cópia Recife? Paciente já da Whisky, pronto, cópia para Recife. Recife autorizado, nível de voo 350, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda na subida Pucca, transição Aracaju. O Cajamo, Aracaju, intercepta o Zulu 17 e sai conforme a rota. Aciona 5571, controle 120, décima 8. Aracaju. O Cajamo, Aracaju. Após a Zulu 1, aciona 5571 e o controle 120, décima 8. Correto, 6310, chama pronto, puxa estacionamento. Torre 118-95. 118-95, azul 2795. Ele está, o primeiro está no marcador externo, a 1.600. E o segundo está em Duna, a 1.900. 3662, solo 37, próxima direita 121, decimal 10. 2110, ok. Azul 2795 é a torre? Azul 2795, passou o externo baixado, travado. Gente, pouso autorizado no 0, no 50 graus, 079, que negão no 0 no meio. 10 no meio, confirme somente a velocidade do vento para o azul 2795. 15008. Ciente. Tietê Azul 2, peça no azul. Só reportarei essa Juliette. Salve Salvador, Centro Verde 58, Fox 2, curso back, acionamento. Estabilizado no localizador 733. 0733, chame a torre 198, decimal 95. 295. Torre Força Aérea 733, estabilizado na final do ILS. 733, número 2, aguarda pista livre. Mantenha a posição, aguardo para iniciar o push, aeronave da companhia vai pertinho 03. Na sua escuta, tá 358, mantendo a posição. 3662, ingressa na Juliette para o 03. Ok, vai ingressar Juliette para o 03, está 3662. 2733, número 2 na aproximação, aguarda pista livre. Número 2 vai aguardar pista livre, 733. Direita 21, decimal 1. Direita 21, 1, 2795. Solo Salvador, boa noite. Azul 2795, e vamos à escuta. Azul 2795, boa noite. Táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3, até o tabelizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, até o tabelizador, ou 2795. Na proa de Duna, desce para 4.000 pés, ajuste 1.0 na meia. 4.000, 1.0 na meia. Muito obrigado. Série 305 na proa de Duna. Livre, puxa, tá 3854. Seat without restrictions. Report localized course, coordinate 1015. Test 2000 feet, final restriction, call on localizer course. Tenente Força do 733, falou com 41, condições de liberar no hotel? Não tem condição de liberar no hotel, vai livrar à direita na Eco. Sim, a gente chama na Delta. E vai reportar agora para o GNA, tudo vai ser feito. Noite, 2043 após a rolagem do Boeing da companhia, ele mantém no zero. E após a rolagem da companhia, a linha mantém no zero. Como foi 043? Ou no nosso 73, livre decolagem no zero, vento no 70 graus, 109. Tem livre decolagem da 10, gol no nosso 73. Bono 096, boa noite, formação Cristian Whisky, Fortaleza autorizado nível 370, decola na pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju, corrigindo na subida Momo, transição Froti, em Froti intercepta pêndulo 19, Bangu após direto Abuco, conforme a rota, aciona 5004 e o controle 120, decimal 8. 3703, decolou os 43, controle 1208. 208, vou 973. Decolou dessa 4000, ajuste no 069. Xenem 306 no 3. Decolou 4000, 09. 1306. 973, decolou. 973, contato radar, suba nível 360, via da R. Tael 37360 do 973. Gente, frequência livre. Boa noite. Livre decolagem no 0, 170 graus, 079. Está livre decolagem no 0, bom no 0, 2043. Salve, Salvador, está 3858 para o DAC, DLB 167, autonomia 0320, pedra Teresina. Livre táxi a Índio, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6, bom gol. Índio no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 6, 3258, obrigado, boa noite.